que chegou para dizer o amor maior. Abençoe, Karina, alegria, flor chegou. Cabelos negros me dizem tanta coisa. Os seus olhinhos meigos, você é vida, flor, que Deus abençoe. Cabelos negros me dizem tanta coisa, os seus olhinhos meigos.